84. De 38, complete um curva à esquerda para a 100, aguarde nova autorização do controle para prosseguir para o procedimento 3. Para o procedimento padrão 3. Frente, esquerda 100, aguardando autorização do controle, GIG 38. 62, contato radar 57 milhas sudoeste de Salvador, autorizado chegada a Boné de Omo, meu ideal desce para o nível 050, redução de velocidade 240 mais. Já livra no momento o 190 para o 150, redução para 240 nós, azul 4462. De 4, decolar 227, chame o controle de Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 119, 8, por favor. Salvador, boa tarde, igual 1884, decola na Puca, passa 1400. 1884, contato radar, mantenha a restrição de 2000 pés. Saída Puca. Afirmativo, nossa cidade Puca vai atingir agora 2000 e mantém restrito, gol 1884. Quando possível, foi de Puca. Sente, autorizado Puca, restrita 2000 pés, devido ao aeronave do jeito próximo aeródromo, mantendo 3000 pés. Sente, 1884. 18, prossiga para a vertical do farol de Tapuã, aguarde instruções para curvar à direita. Prossegue vertical de farol de Tapuã, perna teórica, aguarde. Sente, azul 4462. Sub mantenha 2000 pés até 10 milhas de Salvador. Escrito 2000 até 10 milhas fora, 256. Quase. 190, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Iniciando com 256. 27 pontos. Canem 6227, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar 6227. Eu posso falar o meu céu azul lueco. Decolagem por sua conta em risco da RMA, reporte fora do solo, vento Salvador no meio, 0 grau, 07 nós. Fala pessoal, vai contar lá, Céu do Lanço. Estabilizando o gol 620, frame a meia. 620, chegou a torre, 1895. 895, uma boa. Estão no zero, e após ser autorizado para novo procedimento. Paciente, o GIV 38. Já se pula pela esquerda. Bono 256, decolado 30, chama o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, 98, 1256. Bochana 6227, informa restrição, sub e mantenha nível, correção, 2000 pés até 10 milhas de Salvador. Confirma para o 6227? Bochana 6227, informa restrição, sub e mantenha 2000 pés até 10 milhas de Salvador. 2000 pés até 10 milhas de Salvador, 62. Olha o solo, o Céu Lueco está aprovado. O SUS autorizado para seguir controle direto de Itapuã. Céu Lueco, mantenha o setor, informa o tráfego final de 7 milhas, pista no zero, Boeing 738. Mantenha a vertical, aguarde instruções para prosseguir o cruzamento. Ok, então se autorizado o setor Uísque, está aprovado, Vale da Ribeira, senhora. Está visual com o tráfego, vai manter a separação pelo setor Uísque. Tem azul Lueco autorizado pro Uísque, aguardando instruções de transferência. Aguardando instruções, o Céu Lueco. O Janel 6227, autorizado a decolar pista no zero, vento no 70 grau, 07 nós. Iniciou 6227. Estou em Salvador, boa tarde, igual 620, passo 372, baixar travado. Bono 620, continue a aproximação, aguarde pista livre, informe o trago à esquerda, helicóptero mantendo 500 pés pro Uísque. Gente, iniciou o Bono 620. Terra Azul, Eco, informa o tráfego Boeing 738, sinal de 5 milhas 10. Dá presente, chama o controle 119.8. Resolve o controle, chamará o controle 198. Beleza, coordenado com o centro. Aproxi. Caraca, viu? Tá bom, querido. Terra Azul, 84. Obrigado pela atenção. Controle, meu cordial, boa tarde. É o Papa Romeu, Terra Azul, Eco. Então, meu Terra Azul, Eco, prossegui em condições de usuário, projeto 105, na escuta do controle. Atua permanente, Terra Azul, Eco. No meu pé. Gente, 1620. 1620, autorizado pouso pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Livre pouso na pista 10, 1620. Falado 32, chame o controle de Salvador, é 119.8, bom voo. Perfeito, bora. É a Golf Oscar, tem condições de prosseguir circuito pela direita retaguarda do Boeing na final pista 10? Positivo, é a Golf Oscar, reporte girando base pela direita. Contará girando base pela direita, é a Golf Oscar. Você está presente, Leda? Estou presente, Leda, China 6227, mantém ainda 2000 pés, aguarde liberação para atenção. 22000, restrito, está presente, Leda, 6227. Fiosca, devido à aeronave no laboratório, informo que vai alongar a perna do vento pela direita, aguardando instruções para girar a base. Vai alongar a perna do vento pela direita, é o que eu Reduz a velocidade para 2001 e faça imantendo 3.000 pés no ajuste no 05. 200, 3.000 com no 05, azul 4493. 3.000, 2.7, tudo imantendo, vídeo voo 3.0. 3.0, 2.7. Nossa, piscina, pode confirmar. Apoie a passagem, emitida pela esquerda, ou em frente. Emitida pela esquerda também. Gente, vai arremeter, vão pela esquerda, GM3. Arremetida com pela esquerda, subida para 3 mil pés, apenas confirme o próximo procedimento. Passagem padrão número 4. Reporte no através da Enrimar. Passará através da Enrimar, Terra do Céu. Controle, copiou o GV38? Prossiga. O GV informa que a próxima passagem é padrão número 4. GV38, o ponto da passagem é a 5 milhas da cabeceira 28, pois não há um marcador externo para o OGS da 28. Afirmativo, é na quinta milha. Gente. Como 256, chama o centro Recife, 125, decimal 45. 2545, 256. Só 1500 pés. Bem. 2, Salvador, Sierra, você está acertando através da NMA. Rota 07, aguarde. Azul 4462, informe o novo limite radial 300 do VR de Salvador. Esquerda, confere, prossegue para Itapuã. Wave 38. Wave 38, suba para o 3 do país. O Wave 38, curve à esquerda para o A180, mantendo referência de trás. Esquerda 180, mantendo a referência e subindo para o 3000 pés. Jave 38. Azul 4462, está agora a 1 5 milhas, oeste de Salvador, e a sua navegação na prua do Cerrado está 366. Eu sou para 2500 pés, autorizado a final do procedimento R9, reporte estabilizado. O Serra Vitor 366, 2500, autorizado a RINAVE, poder estabilizado 4462. Sim, Papa Romeu, Sierra Azul Eco, frequência livre da presente. Sim, obrigado, graças. Faça espera a 5 milhas afastado do ponto que irá iniciar o procedimento na radial 100 de Salvador. Faça espera a 5 milhas de onde eu vou começar. Só para informação, a gente vai. Essa passagem vai ser de 10 a 10 graus, tá ok? Bem. M32. Efetue espera com curva pela direita a 3.000 pés na radial 100 de Salvador a 5 milhas. Sim, espera radial 100 a 5 milhas de Salvador, o G3A. Exato. Sim. A passagem padrão número 4 vai ser de 35 a 35 graus, ok? Não vai ser de 10 a 10. Bem. Okay. 366, iniciando a RINAVE, 0 azul, 4462. Eu já vi 4462, informo que em caso de remetida, suba e mantenha 2.000 pés. Chame agora a torre em 1895. Positivo, caso de arremetida, 2.000 pés, restrição, torre 1895, azul 4492, obrigado, bom trabalho. Chama 6227, chama o centro Recife, 128, decimal 35. Até 100 Salvador, confirma? Chama 6327, negativo, informo que suba e mantenha 2.000 pés até 10 milhas de Salvador. Ok, então sobe e mantém 2.000 pés até 10 milhas de Salvador, chama 6327. Esquerda para o 060. Para a esquerda para o 060, G38. Zero. 4462, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 44 para o G38, as próximas 8 passagens serão passagens de padrão número 4, 1500 pés. Sobre o externo, perdão, ali na quinta milha, no Serra Vitor 364. Gente, as próximas 8 passagens, padrão número 4, sobre o Serra Vitor 364. Ah, bem, obrigado. Nem que as pés. Passarei do 2230, posso estar da 10, pronto. Tiago, o Fiasco autorizado, prosseguir final, pista no 7. 3 autorizado a prosseguir a final da próxima sete. Sim. Sério 2230, mantenha o ponto de espera. Espera o ponto de espera 2230. Azul 4462, autorizado pouso pistão no zero, vento no 5, 0 graus, 07 nós. Ele pouso pistão no zero, azul 442. Oi, chama o controle Salvador 19.8, bom voo. Controle Salvador 19.8, obrigado, boa tarde. Chilonia 327, contato radar, mantenendo a 2000 pés, desvio a tráfego, agora 1 hora, 5 milhas, rumo nordeste, mandando 3000 pés, é um eco 1-1-0. Voe direto coral, aguarde para a ascensão. Voe direto coral, aguardando a ascensão, Chilonia 6327, frente do tráfego. Rotary 2230, com visual com a zona curta final, após a passagem do 10 mal, feliz alinhar e manter. Rotary 2230, aguarde coordenação. 2230. Série do 2230, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Tem uma zona 02230. Lagoa Fiosca, autorizado toque remetida, pista 7, vento 15, 0 grau, 07 nós. Autorizado toque remetida, 17, Lagoa Fiosca. 5 graus, aí acabou a passagem. Vamos chegar nos 35 graus. O G38 termina a passagem. Tem condições de estimar o tempo em quantos minutos? Está estimando aí máximo 3 minutos, vai somos 3 minutos. 3 minutos cada passagem, certo. Subir uma senha 2 mil pés até 1.0 milhas de Salvador, 10 milhas. Ok, vai subir uma senha 2 mil até 1.0 milhas de Salvador, passando 2230. Azul 4462, no solo 44, táxi à direita, chama o solo 121.9. 1219, o azul 4462. Paredo 2230, autorizado a decolar pista no zero, vento no meio, 0 grau, 0,6 dúzia de nós. Livre decolagem no zero, patrulha 2230. Preciso parar 4 no 10, o 807. Controle Salvador, chamei 6327, solicita o 160 final. Sente, chamei 6327, tudo mantendo, nível de voo 160. Voo 160, chamei 6327. Da passagem do procedimento no setor nordeste. Pode passar para o setor norte, nordeste e realizar a espera no ponto de início da sua passagem. Então o jeito vai para o setor nordeste do campo, vai fazer espera no ponto de início da passagem e quando o controle autorizar a gente faz uma passagem no setor nordeste-sudeste. Exato. A passagem é só nordeste e sudoeste, o senhor não retorna para nordeste, que assim eu já posso planejar a passagem de outro tráfego. É, eu vou fazer isso 8 vezes. O sentido para mim não importa. Se vai ser nordeste, sudoeste ou sudoeste, nordeste, não importa. Só que esse trecho eu vou fazer ele 8 vezes agora. Ok, então ao término da passagem sentido norte, sul, no término, o senhor só para 3 mil pés, e aí pode retornar para o setor eco, que eu vou aproximar um tráfego e decolar outro. Gente, o jeito está passando agora para o setor nordeste e está aguardando o controle. Vou autorizar a gente fazer a primeira passagem. Confiosa, Tocoia, remeteu os 46, Realize circuito pela direita, reporte para girar a base. Zero contato radar, submontanha mesmo 10 restrito, via saída da Arvona. Toma o tráfego 12 horas, 3 milhas, rumo norte, mantendo 3 mil pés, um eco 190. 7-2-2-3-0. Lima, Lima Alta, guarde. Olímpio 07, pulga agora à esquerda para o A360, limite será a radial 300 de Salvador. Quatro. Gente, estou presente, está autorizado o padrão número 4, o GM38. Confirmando, diesel vai iniciar a descida para 1500 pés e vai se posicionar para passagem sentido nordeste-sudoeste. Autorizado. Voo direto elétrico. 180 após 3000, voo direto elétrico, passarei 2230. Até o meu Lima, Lima Alto, prossiga. 68 do Lima Alto, sua identificação. O 07 desce para 3.000 pés, o ajuste permanece no 095. Desce para 3.000 pés, o 07. Na base no 7, do Sérgio Campos. Água Fiosca autorizado. Palco é remetida, pista no 7, vento no 5, 0 graus, 0,6 dúzia de nós. Autorizado, palco é remetido no 7, Sérgio Campos. Espera, Felipe, 307 Salvador, 307. Até Romeu Lima Lima Alto, está em contato radar agora 95 milhas do oeste do Salvador. Eu tenho a prova de Bomédio para intercitar a via chegada Bomédio 1 no repasse no viagem de descida. Chiquinho, chama o controle Salvador, frequência 199, décima 8. Controle passarelo 2230, solicita desvios à direita para 290. Passarelo 230, autorizado, beijinho. 230, graças. Salvador, boa tarde, com a passarela, vou partir do centro da terra, vai tomar conta da passarela. Já com o Golfo Golf Kill, está em contato radar, agora 59 milhas do oeste de Salvador. São os Bomédios para interceptar a via chegada Bomédio de 1, repasse para a descida. Olímpio 07, confirme o procedimento que irá efetuar o R9 ou o VR, da 1-0. Se o controle deixar descer para 2000, a gente consegue pegar visual. A direita, reposte base pela direita. Autorizado, se curvar a direita, vai reportar a base pela direita, que é a à direita para o A140, reporte visual com a cabeceira na zero. Sala 2, meu pés, Olimpo 07, calma lá. Olimpo 07, vem na para o A145. Para o A145, Olimpo 07. Eu estou vendo o Lima Lima Alfa para a descida. Lima Lima Alfa, desse mantendo o vídeo 050. É o 050 na proa de Bombeia. Alto. Salvador, acionamento 6307. Prossiga. Cidade coordenada de volta direto Rio Cov, está presente? Que é a base 6307. Aguarda, obrigado. Controle Olimpo 07, estado igual, se autorizado, ingresso no longo canal. Gente, Olimpo 07 informa que a aeronave anteriormente informada, o jogo ainda está efetuando o procedimento, segue do ILS da 28, então o presente voo para a Simbra, mandando 2010, programa espera na posição Simbra, previsto duas esperas, aguarde para o pouso. Gente, prosseguindo para a Simbra, espera 2010, Olimpo 07. Olimpo 07, informa o tráfego que está efetuando o ataque arremetido na pista auxiliar, 17, mantendo o nome 6, é um Charlie 150. Sim, 07. Papai Romeu Lima, Lima Alfa, confirma as razões de descida? 510, Copenhague, Lima Alfa. Pois Lima, Lima Alfa, informa o tráfego 3 horas, 11 milhas mesmo rumo, mantendo o nível de voo 090, é um Charlie 208. Descente, Lima Alfa. Olha, passarela 2230. Prossiga. Possibilidade de coordenar para o destino? Que 2230, vou olhar para a guarda para o destino. 2230. Confiança, reposte no através da Enrimar. Passará através da Enrimar, que é a Rússia. De 38, confirme o estimado para início do procedimento. Está começando agora, mais 30 segundos. Bem. 307, está presente com o Trajan Cove. Silêncio Cove, está presente, segurança a chaneta 307. 307, está agora 52 minutos do oeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Léo, frequência no 20, destino 1. Controle Léo, 201, obrigado, boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Confiança autorizado girar base da presente, reporte final. Autorizado girar base, que é o que é o que é o Tiago Fiosca, autorizado, toque arremetida, pista no 7, vento 1,6, 0 graus, 07 nós. Autorizado, toque arremetida no 7, Tiago Fiosca. O ajuste, Salvador, 1,015. Estado 05, via do MED 1, descendo para o nível. Eu vou de voo 1,00, às 1,69 no 8. 1,00, obrigado. Oi, Salvador, Jean 3367, boa tarde, 220 para o 160. 3367, boa tarde, acionando a identificação, autorizado via chegada Banff para o nível de voo 060, o ajuste Salvador, 1015. Para via chegada Banff 060, 1500, Jean 3367. Olimpo 07 autorizado para interceptar a longa final da pista 1-0, reporte visual. Interceptando a longa final da 1-0, Olimpo 07. David 38, confirme a próxima passagem também será sentido nordeste do oeste? Não necessariamente, pode ser voltando. Tente, aguarde demais instruções. Se passar a 3.000 pés após o término dessa passagem. Salvador, boa tarde, Nova Papa Lima, Lima, Foxtrot, pronto para o táxi? Pronto para o táxi. Lima, Lima, Foxtrot, QNH1015, autorizado o táxi via Papá, reposte, ponto espera. Vai chamar no ponto espera, né, Papá, o Lima Fox. É a Golf Osca, Tocoia, RMT 856, prossiga via Litoral Sul, reposte na vertical do farol de Itapuã. Via Litoral Sul, vai botar na vertical do farol de Itapuã, El Salvador, o Olimpo 07, na final da 1-0, trem baixado para lá. Olimpo 07, informação de tráfego, Charlie 150, vai prosseguir via Litoral Sul no 1000 pés, vai estar na proa do farol de Itapuã. Ciente 07, na colina dos pés. Olimpo 07, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-6, 0 grau, 0612 de nós. Livre pouso, Olimpo 07. 38, apenas para informação, há um tráfego que irá iniciar a espera sobre o farol de Itapuã, é o Charlie 150, mantendo na meu pé. Ok, a gente está mantendo ali 503, aguardando sua orientação ali, 38. É a Golf Oscar, informação de tráfego P3 da Força Aérea, curta final, pista 10. Seguinte, Golf Oscar, tráfego. Chamando 2230, chame o centro Recife, 126, decimal 0. Chamando o centro Recife, 1260, passarei 2230. Chico, a força da esquerda, autorizado, direito 30. Tirar, ultrapassar tráfego, está agora a 2 horas, 62 de milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 085 em descida, é um Charlie 208. Mantemos 00, dá presente direto e tá a 69 e 68. Papa Romeo Lima Lima Alfa, desça e mantenha 4 mil pés no ajuste 1.05. Para 4 mil pés. Abatão Guaifa Golf Kilo, desça e mantenha nível de voo 060. 060, Golf Kilo. Oi, boa tarde, passarinho 2231, no ponto de espera da 10, pronto. Passarinho 2231, mantenha ponto de espera. Vai manter. Uma só caminhada total da 7. A Golf Oscar, confirme a posição. É, a Golf Oscar está no setor sul, está ingressando na perna do vento da onda 7. É a Golf Oscar, informa o tráfego Alpha Charlie 90 para iniciar a rolagem na cabeceira 17. Tá ciente visual, não vai interferir. Lima Lima Foxtrot, formação de tráfego Charlie 150, perna do vento pela direita, circuito 17. Só 8. Lima Foxtrot, autorizado a decolar pista 17, vento 17, 0 grau, 079. Papa Romeo Charlie Fox Charlie, boa tarde, está em contato com o radar, agora 5 mamilhas, noroeste de Salvador. Suba e mantenha nível de voo no 45, aguardando para a modificação da jet. O 07 pousou no voo, parece mal. 507, autorizado para receber a Alfa, reporte na Delta para o cruzamento, seu follow 00. Alfa informará Delta para o cruzamento, 507. Testa passagem. Pontarão no terra, gente, 38. 10 contém 050, 092. Até Romeu Lima, Lima Alfa, confirme se o povo será a pista no 017? É, 197, Lima Alfa. Sente. Até Tango Alfa, confirme se o povo será a pista no 017? Confirme pista 10. Sente. Até Tango Alfa, confirme se o povo será a pista no Passarei do 2231 no Torre. Prossiga. Passarei 2231 devido à solicitação do controle de Salvador, mantenha a ponto de espera. Algum estimado ou não? Divulgo 240, vou ajudar a sua água. Se você quiser, confirma a foto. Gente, após esta passagem, com curva pela direita, está autorizado prosseguir para o novo procedimento número 4. Gente, obrigado. 2038, temos um tráfego próximo ao setor de aproximação, ao próximo final da pista 17, mantendo 1.000, correção, está passando no 1.500 pés invertida, 2038. Gente, obrigado. Quando foi João na Pro 240? Afirmativo, Siri. Questões eu tentar evitar tráfego, curva esquerda Pro 240. Em caso de falha, cruzar nível de voo 080, voo direto TX. Ah, 240, em caso de falha, cruzando 80 direto. O Romeu, o Lima Lima Costa. Fazer 6998, reautorizado 4.000 pés, um ajuste no 015. Essa tem 4.005, na presente, pode ir para o Serra Vitor 368? Sim, tem quantos voos para o Serra Vitor 368 ou azul 098? Acima, azul 69 e 18, na presente, 368. Até o Romeu Lima Lima Alto, passou o retorno para o sequenciamento, mantenha a presente Proa, o limite radial 280 de Salvador. Acima, Proa, limite radial 280 de Salvador, Lima Alto. 3367, complete redução para 2009, deixe manter o nível de voo 050. 209, Esquadrão de Papai Romeu Jari, Rodrigo. Cali, Rodrigo, prossiga. Macro 1, aguardando para a modificação, prossiga na subida até 1404. Tinha modificado o plano, 9.04, submetendo o nível de voo 400, e voo na proa de UTG, Uniforme, Tango Índia, Golf Índia. Uniforme Tango Índia, Golf Índia. Já tinha solicitado pelo centro, Charlie Fox Charlie. Uniforme Tango Índia, Golf Índia, UTG, yeah. Azul 6998, desça para 2500 pés, autorizado assinado o procedimento agendado e reparto estabilizado. Décima tem 2500 pés, chamará final renave estabilizada às 1998. Batizinho 060, Golf Kilo. Batão Golf Kilo, desse mantenha 4.000 pés, um ajuste no 095. Só se você tentar o sequenciamento, mantenha a presente proa ao limite radial 280 de Salvador. Positivo, vamos até a proa desse para 4.000 e o limite é 280 de Salvador, Golf Kilo. O próximo procedimento seria, se possível, o elemento Luz, pista 10, né? Estou afastado em torno de 10, correção, afastado em torno de 15 milhas de Salvador, para espera a 1.500 pés. Então, ao término, quando terminar essa próxima passagem, vai fazer espera na posição em que terminar, mantendo no 1.500 pés. Teremos um tráfego para aproximação e outro para decolagem com curva pela esquerda. Gente, 38, espera no ponto de termo do exercício. 38. 38, 0, 0, 0, 0. Tem condições de realizar uma base curta? Afirmo. Golf Oscar autorizado, pouso pista 17, vento no 60 graus 089. Autorizado, pouso pista 17, Comando Lima de Mato, confirmo que vai interceptar o procedimento do instrumento após o modifico ou modifica na presente? O procedimento modifica após a passagem externa, mas se for para facilitar o tráfego, a senhora ordena. Ok, nós estamos sem procedimento LSP, os procedimentos alternativos são R9, está pistola 0 ou VOR, ou ainda o MDB de Lula. Então, cuidado da senhora. Ponte Lima Lima Alfa, procedimento MDB de Lula, deixa para 2006, reporte interceptando a final do procedimento. Deixa para 2006, Lima Alfa. Estabilizado o final R9, azul 698. Azul 698, chame a torre, 1895. 1-1-8, chame 95, azul 698. Atango Alfa Golf Kilo, deixa para 2000 pés, o ajuste chama 015. Para interceptar o final do procedimento MDB Zulu, curve a direita para o 070, reparte estabilizado. Positivo, direita 070, desce a 2000, repassará estabilizada 101 de Simbra, Golf Kilo. É 3367, desça e mantenha 3000 pés, o ajuste chama 015. 3367. Atualmente, Charlie Fox Charlie, chame o centro Recife em 126.0, alterne 128.8. 1260, alterna 1288, Charlie Fox Charlie, boa noite. Boa noite. 778, mantém a posição. Ok, 778, mantém a posição. A 9-1-8, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-5-0 graus, meia dúzia, né? Livre pouso, pistão no zero, 1-9-1-8. Passarelo 2-2-3-1, decola 0-9, chama o controle, frequência 1-2-0, correção 1-9-1-8. 19-8, boa tarde. Controle Salvador, passarelo 2-2-3-1. Passarelo 2231 no contato radar, só para nível de voo 180 via Sede Momo. 180 via Momo, 2231. Qual o meu nome de mapa? Está no bloco campo? Afirmo, acompanho o cancelamento, a fase 38 é bom, 97, de Malta. Ok, meu nome de mapa para o cancelamento, chame a torre em 1895. De Malta. De Malta. Lima Lima, Lima Lima. Avistado, 7 milhas, propõe o cancelamento, a base pela direita da 97, e confirma o tempo. 6, cancela o voo IFR aos 1-0, autorizado, base pela direita da pistola 7, informa na final da 7. E confirma o tempo. Vento 1-60 graus, meia dúzia aí. Lima Lima. Eu vou pegar, acho que o livrão se enche e estacionar a frequência livre. 5. 8.95. O Lima Lima Fox pode fazer por aí de bom rosto, se o 2.0. Que Lima Lima Fox está autorizado para direto do destino. O destino é Salvador, depois vai retornar. Então, se o filho pode passar até a Bonel e depois retornar. Vamos cruzar agora 2-0-3. Sim, Lima Lima Fox, peça o vetor, curve à direita na proa 350, o limite será radial 280 de Salvador, já está agradecida? Negativo, vamos subir até o 240. 2-0. Negativo, 350, então acendendo para o 240. Lima Alfa, evite alongar muito a base devido à sequência de tráfego, prossiga para o final da 97 agora em forma. Ok, na base, compreenda os travados para o final da 97, Lima Lima Alfa. Azul 698, solo 11, táxi à direita, chama a frequência do solo 1219. Vai chamar solo 1219, azul 698. 367, reduza para 1709, reto com uma navegação natural do Cerrado 366, desça para 2500 pés, autorizado a final do procedimento RNAV e reporte estabilizado. Até 2500, reduzindo, agora no trono 366, TAN 3367. Alfa final, Dona César, confirmado para embaixo travada. Lima de Massa autorizado por 27, vento 150 graus, alinhamento. Né? Normal. Uma boa, Chanel 6355.0 da 10. O Chanel 6355 mantém a posição e complementando sua instrução de saída, vai manter proa até passar 3 mil pés. Né? Ok, pode ser falar que mantém a proa até 3 mil pés, o Chanel 6355. O filho é autorizado com o pistão na zero, vem a turma 60 graus, é 2 anais, quilô. Pistão 3735, bom, quilô. Tá 4771, recola, 3, chama o controle de frequência 119, isso é 8. Boa obrigado, rapaz. Lima de Marrafa, solo 13, contátil. Autorizado direito para o estado, estacionar seu SBV. Contato radar, foi para o nível de voo 330, você era Puka. 330 na Puka, 4778. Controle, por que vai com o 337? Quem está nos recebendo? Eu não estou com nenhuma informação de queda aqui. O nosso passageiro 10 milhas, prosseguindo para a pouso na 10, é um Thiago 208 com 100 mais de grau de vídeo. Ok, a posição dele, por gentileza? 12 horas, 10 milhas, são 3367. 10 milhas, nossa, 10 graus. Nós temos estimado mais 5 minutos, temos mais 2 pousos e mais uma decolagem prevista. Sem problema, gente, 3, 2, tá aguardando. Vale uma Fox controle. Confirme por quantos minutos irá ficar no nível de voo 260, se eu estou no cheque? 5 minutos. 5 minutos? Confirme. 5 minutos. Ok, gente, eu tento existir licença em contato com ele na frequência 1260 até 1228 decimal 8. 260-288, Maria. Controle, é possível o 2231 voar a VATAP e dar presente? Autorizado 2231 Urquinho, solo azul no meio, táxi à direita, chamando 2-1 no seu lado, solo. Recomendo o norte, Urquinho. Pochanel 355, autorizado alinhar e decolar, vento 170 graus, meio do zanento. Alinha e decola, vamos zero, senhor. Chamei a torre do 4198, chame correção. É, confirma o destino? Zero Franca. Bom, 0977, mantém a ponte fera. Azul 4198, você mantém o nível de voo 180, chame o centro Recife, frequência, aguarde mais instruções. Uniforme, essa identificação, autorizado via chegada a Bombed 1, reporte no viagem do Cida, o ajuste em Salvador 1015. Radar, vai mantendo o 360, mantendo a reta de decolagem até 3.000 pés. Ao 360, mantendo a reta de decolagem até 3.000 pés. 8, complete o 360 pela esquerda, após estar autorizado próximo procedimento número 4, reporte iniciando. Afirmativo, vai terminar pela esquerda. Vai reportar quando estiver iniciando o G38. Azul 4198, informa que há um tráfego mantendo o nível de voo 260 nessa posição de 12 horas a 24 milhas rumo norte. É, o mesmo está mantendo o nível de voo 260. Submantém o nível de voo 240, azul 4198. Ciente, Recife 240, azul 4198. 2408, ajuste os seus corredores, desça para o 9500 saída. Com a aeronave do GEIS aqui, laboratório, fazendo os testes. Estou aguardando confirmação do controle aqui, sujeito a alguma espera aí para decolagem. Para o 3367, no solo 20, taxa direita, chama 21 e 19, o som. 19 direita, grato. O primeiro na fila é estimado de 3 a 4 minutos para decolagem. Então, a aeronave de inspeção está alinhando na aproximação, sentido contrário, para checar o ILS pista 28. Alex. O 44237. Aí. Bruno no 8, chame Centro Recife, frequência no 26.0. Alterna no 28.8. Recife 260288, Brasil 4198. Controle Salvador, 2231 passarela. Possível. É, por gentileza, preciso coordenar direto o destino para o 2231 junto ao Centro Recife. Sim, passarela 2231 na guarda. Sente sua escolha. Seguimento. Apontará a terra no jeito de ver. Controle Sanero 6355. Prossiga 6355. Você é coordenador da posição móvel da princesa? Que aguarde 6355. Recife, número 2835, Xenaero 6355, boa tarde, obrigado. Não, tá bom, por uniforme, nesse momento, vejo voo 050. 050, tá bom, por uniforme. Mais 5 milhas e depois a fazer espera, aguardando a decolagem, G-32. Azul 4423 autorizado, Lima 310. Lima 310, 4423.